Total da Ecola 58, controle de 19, decimal 8. 198, sim, total, bom serviço. Salvador, total 9908, decolou, tá na sua escuta. Total 9908, controle, contato radar. Contato radar, total. Luciano 224, chame Recife 1255. Web 809, livre LS. Livre LS, Web 0809. Boa noite, vamos partir para a Duna, vamos descer inicialmente para 8000 com 1500, 3600. Confirme. Prossiga, Bravo. Estou com a aeronave da Portugal, que já está pronta para pushback mais alguns minutos aí. É, aguarde, ok? Fique atento, é assim que o Portugal, que está aí do lado, no último portão, fizer o pushback, taxiar e liberar essa área do lado de cá, aí você me chama de novo para o reboque, ok? Recife, 260. Bom, 260, gente, bom serviço. Boa. Dan 3600, desça para 4000. 4000, 3600. Web 809, Duna, localizador, confirme. Afirmativo, localizador visual com a 10. Ok, vamos checar o trem, reduzir e chamar a torre. 1-1-8, bem. Obrigado, bom serviço. Boa. Ele acabou de pedir para fazer o pushback aqui, entendeu? Ele acabou de pedir agora, quem aguarde. Oi, boa noite, Web 0509, fui LS passar travado. 5809, ciente, reporte avistando, final no zero. Agora avistando. via chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 095, gol 1805. Guaxa Zulu Alfa, controle Salvador, a senhora tem que estar. Radar 37 milhas para Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 1019. Alfa Kilo, parte 3. 3600, desça para 2000. 3600. Request taxi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 Salvador, meu cordial, ajuste 1095, 8000 autorizado, chegada bom, 643. Two, direct to Duna, clean to 10,000 with the altimeter 1015. Descending until 10,000. Yes, sir, we have a traffic. Position 1 o'clock, 17 miles northeast bound, a small traffic. That's in 9,000 descent. Roger. 3600, livre ali, é? Livre, 3600. Martinho, vai ser bravo agora autorizado. Seu reboque é forte parando na área remota. The 3152, clear to 9000. Portugal, we're clear to line up and take off 1910, wind is 170 degrees, 5 knots. Clear for line up and take off runway 10, air Portugal 020. 1015. 8805, livre em aproximação ILS. Livre ILS, 805. Da 3600, interceptou o localizador? Temos, localizador, está 10 Alexandre. Aproximação ILS, checa o trem, torre 1986, 3600. 86, obrigado, bom dia. Major, boa noite. Boa. Luciano 6258, via mar e desça para 5000, ajuste no 095. Afirmativo, descer até 5000. The 3152, clientele Portugal 020, boa noite, 21, call 1 on 9, additional 8. 99, Portugal 020, boa noite, obrigado. Show, 3600, Livre Pouso, 1, 60 graus, 62 pista 10, pista ainda um pouco molhada para a situação passada. Boa, servo, Livre Pouso, pista 10, está aqui da frente, está 3600. Very good. Bom 643, descia até 4000. 4000 pés, bom 643. Boa noite, é Portugal 020, on Puka Departure. Portugal 020, control, ready to contact. Thank you. 3152, clean to you, 6000. 6000, 3152. Passadona, interceptou o localizador? Afaste, já disse lá. Sim, check o trem, chame a torre, 1986. 3226, via Mari, arrival, cliente 6000, with the altimeter 1015. Desça para 2000 pés, 1643. Para 2000, 1643. Salvador, voo 9, confirmado 805. 805, continue a aproximação, vai atravessar de pouso. Gente, estou seguindo baixo travado aqui agora, estamos a meia milha para quebrar. 3152, maintain 6000. Roger, clear 23000. 3000 now, 152. Repouso no 0, voo no 805. Ativo o seguinte, frequência livre, Galo. 2-3-6-0-0. 6-0-0, proceda. 2-3-6-0-0. Aqui, continue táxi alfa, chame o som 1-2-1-9, para entrar no pátio. Alfa 1-2-1-9, aliado. O 606 Salvador. Via chegada a mar e desça para 7000, ajuste no 0-9. Two radar vectors for sequency, left heading 360, your limit is localized. Roger, left third heading 360 localized course, is in limit 3152. Number 52 is speed now, 210. 210, 3152. Gol no 643, livre LF. Autorizado LF, gol no 643. Meia 258, desça para 4000. 4000, oceano 258. Desça para 2000. Run 3152 to the localizer, right heading 070, report established. Roger, going right at 070, I'll call it established, 3152. Yes sir, clear to 2000. Descending 2000, 2152. Paulo, boa noite, eu vou 1805, livrando a foto. 1805,